Seja independente, independente. Seja independente, independente. Independente das drogas e das mina gostosa, eu fui pra escola e não jogar bola com os mano lá fora. Dependem da droga e sua mãe nos barraco é a que mais chora. Dependente do amor da minha família, dependente da minha coroa e da minha mina. Dependente da lembrança que não volta mais. Independente da guerra, dependente da paz. Independente da internet e da globalização. Dependente da favela como minha inspiração. Independente da grana pra fazer o meu som. Dependente da fé pra mostrar o meu dom. Independente da bajulação que me fazem. Um é inimigo e uma pai pilantragem. Independente do voto pro político ladrão. Dependente da honestidade pra ser cidadão de bem. Cê tá ligado que cê é dependente do carro do ano, da roupa da moda, da TV, do capitalismo. Liberdade, essa é a senha, essa é a chave. Dependente da liberdade e paz interior. Dependente da cabeça vida, seja onde for. Independente do Brasil pra ser o campeão. Independente da bola pra ter o pé no chão. Independente do Aurélio pra ter conhecimento. Independente da humildade pra ter entendimento de tudo que acontece na sua vida, mesmo que não perceba, existe uma saída. Dependente do sorriso daquela criança. Dependente do amor pra que haja esperança. Dependente de zumbi pra que eu fale de Palmares. Independente da Isabel, a escravidão foi pelos ares. Dependente da vida pra que se tenha morte. Dependente do azar pra que se haja sorte. Dependente de Bambata pra curtir Planet Rock. Dependente de Marcelinho pro bom beatbox. Independente da Sony pra gravar o meu rap. Independente do povo pra dar voz à Zona Oeste. Independente das armas, dependente das rosas. Dependente das ideias pra ter paz nas quebradas.